Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Te ama como eu. Quem é que diz isso? Jesus Cristo. Ninguém te ama como eu. Olha pra cruz. Olha pra cruz, filho. Olhe pra cruz. Esta é minha grande prova. Filhos queridos, povo amado do Senhor. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Eu quero ler aqui de Curitiba, deve ser nosso ouvinte da Rádio Evangelizar, está no site, estou lendo agora, Isabel Cristina da Mota Bonfadim. Padre, nas vésperas do Natal eu coloquei minha nora e meu neto na manjedoura de Jesus. Ela estava grávida. Em uma ecografia constava que o bebê tinha os lábios liporinos e feta palatina. Padre, nos colocamos com fé em Deus, pois não é fácil buscarmos força na Santa Eucaristia. Ele nasceu no dia de São Brás. A médica dizia que ele ia ficar na UTI, não ia conseguir mamar no peito, somente ia se alimentar com sonda. Ele nasceu sim com os lábios liporinos. Ele tem choro forte, não afetou o céu da boca. Ele já até mamou no seio da mãe. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Por Isabel Cristina da Mota, Curitiba, nosso ouvinte da Rádio Evangelizar. Que bom, viu? Curitiba, região metropolitana que nos acompanha. Sim, falamos para todas as emissoras, mas tudo começa daqui. E obrigado a você, associado daqui, que é fiel e sempre está conosco. Certamente, essa Cristina foi na missa por um Natal solidário, que foi maravilhoso, por sinal. Vamos lá? Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Maria Sônia Frondula, moro na cidade de São Paulo. Estou ligando para dar um testemunho do Terço da Misericórdia. Era o mês de fevereiro, próximo passado, eu senti uma forte dor na nuca, quando de repente eu não tinha coragem de me ajoelhar. Debrucei sobre a pia e comecei a orar. Estava descalça, com os pés no chão. Segundo meu espírito, eu estaria mais próximo de Deus. Quando o padre Reginaldo Manzotti falou: filha querida, o Senhor está te ungindo neste momento. Toma posse da sua bênção. Em fevereiro até hoje, hoje é 11 de 10 de 2012, eu nunca mais senti nada. Estou sempre na presença de Deus com o Terço da Misericórdia. Meu nome é Maria Sônia Frondula, moro na cidade de São Paulo, capital. Minha rádio Tarcísio é a rádio capital de São Paulo. Obrigado. Obrigado a você de São Paulo que ligou e deixou seu testemunho. Como eu digo, graça recebida, graça testemunhada. E cada vez mais ouvintes de São Paulo ligando. E você de São Paulo, ligue 0 operadora 41 3315 0033 dígito 2.